Agora vamos fazer uma série de afirmações. Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Eu me livro dos medos novos e antigos. Eu não preciso mais ter medo. Eu perdoo a todos que me fizeram mal. Eu me perdoo pelo mal que fiz a outras pessoas. Eu me perdoo por ter me acusado e castigado. Eu perdoo meus pais por seus medos e limitações. Eu conquistei a segurança que desejava para viver em paz. Eu durmo, acordo e me desloco durante o dia com segurança. Cada um cria sua própria realidade. Eu crio agora para mim uma realidade de união e segurança. Eu crio uma bolha de luz e segurança em volta de mim. Com os olhos da mente, vejo essa bolha como um casulo que me envolve e me protege. Crio também uma ilha tranquila e segura. Ando livremente por essa ilha, sempre em perfeita paz. Essa ilha é meu mundo. Nela, todos estão em segurança e paz. Em meu mundo, as pessoas são calmas e amigáveis. Elas sorriem quando se encontram e são solidárias umas com as outras. Estou a salvo. Estou bem. Há segurança em todos os cantos do meu mundo. Estou a salvo de dia. Estou a salvo de noite. Ando em paz e escolho sempre caminhos de paz. Minha cama é um lugar seguro. Começo e encerro o dia com amor e me entrego ao sono. Mesmo dormindo, estou a salvo, pois a noite é segura. Tenho sonhos alegres e acordo em paz e com segurança. Começo feliz o dia, um novo dia. Reconheço e afirmo minha confiança nesse dia que vou viver pela primeira vez. Estou sempre a salvo em casa. Quem entra em minha casa sente paz e segurança. Minha alimentação é gostosa, saudável e me sustenta. Todos os cômodos da minha casa são seguros e sossegados. Minha casa é um refúgio tranquilo. Em casa, relaxo completamente.